A escola Nosso Canto, uma instituição bem tradicional aqui de Foz do Iguaçu, está comigo a diretora Elisa Marinho Hartmann. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre como está a instituição hoje, porque eu sei que vocês passaram aí por uma reforma, né? Um trabalho aí bem grande de reforma da cozinha, enfim, um trabalho que custou até um valor expressivo, cerca de 50 mil reais. Isso, foi isso mesmo. A cozinha do Nosso Canto, ela estava construída desde a época da sua fundação, né? Então, na época, foi construído para atender 50 crianças, inaugurou com 75, e hoje nós temos 164 devidamente matriculados, de 0 a 39 anos de idade, né? Então, assim... E durante esses anos todos, porque foi fundado em 1982, estará fazendo 37 anos agora em março, né? A cozinha permaneceu do mesmo jeito. Então, existiu muitas mudanças nas normas, né, da vigilância sanitária. Tudo aquilo e tal que é pedido, né, com relação à segurança alimentar. Isso. E tudo. Isso. Né? E nós, né, chegou uma época que a gente teve que fazer uns TAC, né, que para poder angariar recursos para construir a cozinha. Como a gente tem um déficit mensal, né, é difícil a gente estar tendo disponibilidade, nós tínhamos o contato com a Pâmela Ferrari, sabíamos do bazar, porque no ano de 2016, o bazar, a Pâmela adequou a calçada da instituição, né, com o recurso do quarto bazar. Então, entrando em contato com ela, ela perguntou para nós qual seria a nossa necessidade. Aí nós colocamos que a maior necessidade no momento para garantir o atendimento, o funcionamento da instituição, seria a reforma e adequação da cozinha, na qual nós fizemos o ano passado. E após essa construção e essa reforma, nós ficamos adequados, de acordo com as normas da vigilância sanitária, já estamos com o registro atualizado, tudo certinho, podendo permanecer funcionando e recebendo os recursos públicos, né? E vamos até contar um pouquinho dessa história, né? Porque são várias instituições que atuam aqui em Foz do Iguaçu. A Escola Nosso Canto, ela é bastante conhecida do público, mas, claro, sempre tem quem não conheça, quem não tenha tido contato. Qual que é o público que vocês atendem? Como é que funciona o trabalho de vocês? Porque é uma organização que não tem fins lucrativos. Não. Conta um pouquinho pra gente desse perfil, para que quem esteja tomando contato agora pela primeira vez com o Nosso Canto possa saber um pouquinho mais. Tá. O Nosso Canto, como eu disse, ele foi fundado há 37 anos atrás por um grupo de 12 pais, que na época seus filhos tinham menos de 7 anos de idade e eles não tinham atendimento em Foz do Iguaçu. Esses pais, eles levavam seus filhos para serem atendidos fora da cidade e eles viram que eram muitos pais. Então, para facilitar, eles locaram uma casa e trouxeram profissionais para atender essas crianças aqui. Quando isso aconteceu, eram 12 pais. Apareceram o dobro de crianças que não tinham condições de pagar o atendimento. Então, esses pais, eles pagavam o atendimento deles e de outra criança. Só que chegou uma hora que não foi possível. Aí começaram a fazer eventos, bingos, jantares, para poder manter a instituição. E assim o Nosso Canto foi fundado. E o público-alvo do Nosso Canto hoje é criança, adolescente e jovens e adulto com deficiência intelectual e múltiplas, né? Então, nós atendemos de zero, o mais velho tem 39 anos, e nós atendemos na área da educação, da assistência social e da saúde. Nós atendemos a educação infantil, o ensino fundamental e a EJA, né? Então, além do atendimento escolar, nós temos também um atendimento médico, atendimento da equipe técnica, né, que são fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, o atendimento de serviço social, né? E temos alguns médicos que atendem conosco, né, um neurologista, um psiquiatra, né? E é uma estrutura bem custosa de se manter, né? Até pelas especificidades, pela quantidade de gente que vocês atendem. Eu sei que a necessidade de vocês é ainda maior, porque você me dizia aqui fora do ar que existe uma lista de espera, né? Como é que é feito até essa questão dos recursos? Vocês recebem algum tipo de subvenção também? Sim, nós recebemos. Nós recebemos recursos municipais, estaduais e federais. Só que assim, eu sempre digo, como todas as instituições, os governos, eles ajudam parcialmente, né? Então, nós temos sempre um déficit mensal que a instituição tem que estar correndo atrás de recursos. Há 2 anos, nós recebemos a Nota Paraná. Então, nós somos cadastrados na Nota Paraná. Isso está nos ajudando bastante a conseguir suprir o nosso déficit mensal. Que é aquele programa do CPF na nota, isso, quando a pessoa informa ali, quando faz uma compra, né? Isso. Então, a gente sempre diz, faz a propaganda. A gente tem várias caixinhas em vários locais da cidade. Então, as famílias também. As pessoas que, de repente, não colocar o CPF na nota, pode estar disponibilizando essa nota para nós. Né? Isso nos ajuda bastante. Só depositar na caixinha, né? Só quando vê a caixinha identificada, caixinha, nosso canto, isso, coloca a nota ali, vocês conseguem cadastrar depois. Coloca, a gente passa uma vez por semana, às vezes nós temos o pessoal que passa nos estabelecimentos, a gente recolhe e a gente lança, né? Isso angaria um recurso para nós mensalmente, né? E também nós temos os nossos eventos, né? Nós temos festivais de pizza, bazares, bingos, né? Rifas. Então, a gente está sempre fazendo eventos para poder estar mantendo esse déficit que temos e manter o atendimento adequado dos alunos, né? Nesse momento, agora no período de férias, nós estamos fazendo reforma de 4 salas de aula. Né? São salas que foram construídas há muito tempo, então precisa, tinha 2 paredes que eram de gesso, nós estamos colocando de alvenaria, estamos trocando piso, fazendo pintura, trocando as janelas, e na verdade nós estamos fazendo essa reforma sem recurso. Combinamos com a construtora, combinamos com o material de construção, né? E no momento nós já gastamos R$15 mil com essa reforma e vamos, no decorrer, né, desse início de ano, nós estamos apelando, pedindo para a comunidade, né, uma colaboração. Já ganhamos piso, massa para assentamento do piso, né? E estamos aí fazendo melhorias, né? Temos também que fazer uma passarela entre um pavilhão e outro, porque numa época que a gente fez a construção de uma sala dos professores, a gente precisou tirar e não conseguimos colocar ainda. Então, no período de chuva, as crianças que estudam em 4 salas do lado de cima, precisa de guarda-chuva para ir para baixo, para ir para a recepção, né? Para ir para os outros espaços da instituição. Então, a gente estamos sempre precisando de ajuda, né, para manter o atendimento. Pois é, a gente vê aqui, né, ao longo do ano, a gente acompanha o trabalho de várias instituições aqui em Foz do Iguaçu, e é sempre essa luta, né, de correr aqui, fazer um evento ali, buscar apoios, enfim. Como é que surgiu até essa parceria? Você citou antes aqui a Pamela Ferrari, né, até mandar um abraço para ela, que volta e meia nos acompanha também através das redes sociais, que é uma pessoa que aqui em Foz do Iguaçu, né, ela tem várias ocupações, conhecida aí por vários trabalhos, uma influenciadora, né, como se diz hoje na internet. Como é que foi o contato com ela com relação a esse evento anual, né, que ela organiza, que é o Bazar da Pamela, que repassa aí recursos para instituições? Como é que foi esse contato? Enfim, foi uma ação aí que teve um trabalho, teve um resultado bastante importante para vocês? Nossa, foi muito significante. Nós somos muito gratas à Pamela, né? Porque a equipe dela, quando soube, né? Quando a gente soube que a Pamela estava fazendo bazar, a gente procurou entrar em contato, né? Aí ela entrou em contato conosco, né? Aí a gente informou, falou, a gente tem um projeto, assim, assim. Se colocou toda a dificuldade da instituição e ela foi visitar a instituição, né? Ela, com a família dela, esteve dentro da instituição, isso no ano de 2016, né? Então, aí ela viu que a calçada da escola estava danificada, com bastante dificuldade de acessibilidade, até por ser uma instituição que atende a pessoa com deficiência, né? Nós já havíamos entrado em contato com os órgãos públicos da possibilidade de fazer a calçada. Como nós somos uma instituição particular, né? É uma organização não governamental, então tem muitas coisas que o município não pode fazer, né? Então eles disseram que não podiam, e na época a gente não estava tendo condição. Então o bazar de 2016 foi para essa adequação. Então, 2017 a gente ficou com a calçada perfeita, né? Com recuo de embarque e desembarque, facilitou muito a vida dos alunos, né? E depois disso, a gente conseguiu estar contactando sempre. Aí, quando teve o 5º bazar, Em 2017, nós fizemos o projeto da cozinha, conversamos com ela, foram lá, viram a documentação, né? Viram a situação da cozinha. Nós temos fotos de todas as etapas, do antes, do durante, do depois, né? Então, ela gentilmente fez o bazar totalmente para poder nos ajudar. E nós somos muito gratas a ela, né? Que bacana realmente todo esse trabalho. Falando especificamente da cozinha, agora vocês estão aí com a cozinha completamente funcional, adequada, enfim, atende aí as necessidades que vocês têm e principalmente, né, acabou afastando aquele risco que existia de que pudesse até ser suspenso esse atendimento, suspenso esse trabalho devido a questões estruturais? É, porque o que acontece? Nós temos que estar em dia com todas as documentações da instituição, porque para receber os recursos públicos, né? Então, tem as renovações. Então, anualmente, semestralmente, a gente tem que estar encaminhando, né, para todos os espaços que pedem os documentos de corpo de bombeiro, de vigilância sanitária, tudo certinho. Então, se a gente tiver irregular com algum desses documentos, então a gente já perde os recursos. Então, com os recursos já é difícil, né? Então, imagine sem. Então, a gente corre mesmo, se a gente não tiver em dia, corre o risco de perder atendimentos, né? De não poder atender. E para esse ano de 2019, você já disse aqui dessa questão da reforma, né? Das salas de aula ali, também das outras necessidades, daquilo que vai ser preciso obter também durante o ano, né? Para custear esses trabalhos em andamento agora. E a gente percebe, assim, né? Que muitas vezes o que acaba tocando as pessoas é quando elas vão até o local. Isso. E verificam a realidade da instituição, conhecem mais sobre o trabalho, sobre a seriedade também do trabalho que é desenvolvido. Nosso Canto, onde é que fica aqui em Foz do Iguaçu? Como é que funciona, digamos, alguém que tem interesse em ir lá conhecer? Como é que funciona? Que orientação você dá? Olha, o Nosso Canto, ele está situado ali na rua Ariano Suassuna, 646, no Jardim Central, né? Paralelo ali a José Maria de Brito. Então, assim, independente, a gente sempre fala que as pessoas que contribuem, ou que queiram contribuir, ou que queiram conhecer o nosso trabalho, a instituição encontra-se de portas abertas. O horário de funcionamento é das 8 às 12, das 13h30 às 17h30. Então, assim, quer dar uma ligadinha? Olha, a gente vai visitar, né? Que daí a gente já disponibiliza um pessoal para receber. Eu mesma, né, gosto muito de receber as pessoas, né? Mas caso que eu não esteja na escola, a gente tem quem possa levar em todas as salas, mostrar o atendimento, como que funciona e tirar todas as dúvidas das pessoas, né? E também as pessoas perguntam o que precisa. A gente tem sempre uma lista do que é necessário. Por quê? Por exemplo, a fonoaudióloga está lá fazendo o trabalho dela, então aí ela chega e diz, ó, preciso disso, disso, disso. Então, a gente tem aquela listinha ali. Então, nem sempre a gente consegue repassar imediatamente, né? A física é a mesma coisa. Então, assim, nós somos muito gratos à comunidade, né? Nós temos as amigas do coração, que contribuíram na época da cozinha com parte das bancadas. Nós temos as amigas da corrente do bem, que o ano passado contribuiu conosco com a limpeza dos ares condicionados. As amigas da corrente do bem, do coração, elas também pagaram a festa, ajudaram a festa de Natal das crianças, né? Então, assim, existem muitas pessoas boas que estão sempre nos ajudando. Também somos gratos porque nós distribuímos em dezembro 164 sacolas de Natal para a comunidade, né? Em algumas igrejas, em algumas empresas. E as pessoas pegaram, né, com o maior prazer essas sacolinhas, onde estava o nome da criança, a idade, o número da roupa, do calçado, doaram um brinquedo, né, uma caixa de bombom. Então, assim, porque muitos dos nossos alunos, o presente de Natal, a festa de Natal, a festa de Páscoa, né, essas comemorações, eles só têm através da instituição. E vamos reforçar aqui para quem está nos ouvindo, para quem está chegando agora. Hoje, são quantos alunos atendidos? Mais ou menos, quanto que está aí na fila de espera? Que vocês têm uma lista até de aguardando? Temos. Então, isso é algo que nos deixa muito triste, né? Porque, assim, hoje nós atendemos 164. Ah, então, esses 164, eles estão sendo atendidos, né? Mas 82 ontem, né? Ontem a assistente social recebeu uma família que colocou uma criança de 2 anos na lista de espera. Então, completou 162 alunos que não estão sendo atendidos e que estão aguardando vaga. E que nós, o nosso espaço físico, ele não garante esses atendimentos, né? Então, quando o nosso canto foi construído, nós tínhamos menos de 28 alunos. Ele construiu para atender 50. Quando inaugurou, já inaugurou com 75 e hoje nós atendemos 164. Então, assim, mais do que o dobro, né, de atendimentos. Então, a nossa luta agora é para um espaço maior, para conseguir atender esses que estão na lista de espera e algumas questões que não temos ainda, alguns espaços, né, necessário para melhor o atendimento dessas crianças, dessas pessoas com deficiência que tanto precisa. E o que é que precisa para dar até o pontapé inicial para esse futuro espaço, para um espaço maior? Claro, a gente sabe que tem a questão principal, recursos, óbvio, né? Isso. Mas o que é que vocês precisam? De uma área específica? Na verdade, nós já estamos, assim, com praticamente, eu acredito que essa semana a gente regulariza a situação de um terreno, né? Que a gente ganhou algum tempo e não foi possível construir devido ao nosso déficit. Era para a gente receber um recurso internacional e devido à crise global naquela época, a gente acabou não recebendo recurso e não conseguindo construir. Então, agora a gente está resgatando esse espaço. Nós temos um arquiteto que regularizou toda a parte da cozinha, toda a parte da instituição. Ele já fez parte desse projeto da nova sede. E assim, a gente deseja fazer por partes, né? Fazer a inauguração da pedra fundamental, convocar toda a comunidade para levar um tijolo, assim, cada empresa levar um tijolo representando e depois doar, né? Tijolo, argamassa. Nós vamos fazer uma movimentação na cidade e vamos fazer projetos, porque muitas coisas que temos, né? Muitas móveis e parte de construções e reformas, ampliações, adequações, manutenções, nós adquirimos através de projetos, né? Como o projeto que a gente fez para a Pâmela, projeto que a gente caminhou para as Amigas do Coração, para a Corrente do Bem, para Furnas, para Itaipu, né? Então, assim, são vários, como nós estamos com toda a documentação em dia, é prático a gente fazer o projeto, né? Se formos auxiliados, a gente consegue angariar um bom recurso. Nós fizemos 3 anos consecutivos o projeto com a Força Voluntária de Itaipu, fomos contemplados com capacitação para os profissionais e também com móveis sob medida, com materiais para trabalhar com os alunos. Então, assim, tudo isso que a gente vem lutando e batalhando é para o bem-estar do aluno atendido. E olha, fica também aqui o convite, né, você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir em algum momento, né, através aí da publicação na internet deste conteúdo, que olha, próxima vez que você tiver aí contato, né, com alguma iniciativa a favor da Escola Nosso Canto aqui em Foz do Iguaçu, olhe realmente aí com carinho, porque é um trabalho bastante sério que é feito aqui na nossa cidade. Eu agradeço, né, imensamente a presença aqui hoje pela manhã da Elisa Marinho Hartmann, ela que é diretora ali da escola. E olha, muito obrigado pela vinda aqui, pela disponibilidade, né, de estar conosco num sábado pela manhã e parabéns aí a todos, né, que atuam de forma direta ou indireta na instituição. Nós que agradecemos, né, eu que agradeço e quero colocar à disposição as pessoas que queiram conhecer, nós estamos de portas abertas para recebê-las.